Para viver em paz, eu peço amor, nada mais. Se todo meu mundo ruir, se eu perder tudo que tiver e só restar o amor, eu não peço mais. Se vale mais ter amor do que ter tanta riqueza, vai ser bem melhor viver. Sou rico pra valer, tenho mais que um rei, pois tenho seu amor. Tenho o lago manso desse doce olhar, tenho o marfim dessas mãos que fazem gestos de amor para mim, e ao me deixar não falam da dor do adeus. Para viver em paz não preciso de fortuna, só preciso amor. Por amor o mundo é de quem quiser, de quem souber e sonhar. É bem melhor viver sem ter no coração um céu feito de ilusão e de paz.